Secção 11 do Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8, segunda parte. Basílio saiu do paraíso muito agitado. As pretensões de Luísa, os seus terrores burgueses, a trivialidade reles do caso, irritavam-no tanto que tinha quase vontade de não voltar ao paraíso, calar-se e deixar correr o marfim. Mas tinha pena dela, coitada. E depois, sem a amar, apetecia-a. Era tão bem feita, tão amorosa. As revelações do vício davam-lhe um delírio tão adorável. Um aconchegozinho tão picante enquanto estivesse em Lisboa. Maldita complicação! Ao entrar no hotel, disse ao seu criado. Quando vier o senhor Visconde Reinaldo, que vá ao meu quarto. Estava alojado no segundo andar, com janelas para o rio. Bebeu um cálice de conhaque e estirou-se no sofá. Ao pé, na jardineira, tinha o seu buvar com um largo monograma em prata sob a coroa de conde, caixas de charutos, os seus livros, Mademoiselle Giraud, Ma Femme, La Vierge de Mabille, Sevripone, Mémoire Secrète d'une Femme de Chambre, Le Chien d'Arrête, Manuel du Chasseur, Números de Fígaro, a fotografia de Luísa e a fotografia de um cavalo. E, superando o fumo do charuto, começou a considerar com horror a situação. Não lhe faltava mais nada senão partir para Paris com aquele trambolhozinho. Trazer uma pessoa, havia 7 anos, a sua vida tão arranjadinha, e pata atrás, embrulhar tudo, porque à menina lhe apanharam a carta de namoro e tem medo do esposo. Ora o descaro! No fim, toda aquela aventura, desde o começo, fora um erro. Tinha sido uma ideia de burguês inflamado ir se inquietar a prima da patriarcal. Viera a Lisboa para os seus negócios. Era tratá-los, aturar o calor e o buff à la mode do hotel central, tomar o paquete e mandar a pátria ao inferno. Mas não, idiota. Os seus negócios tinham-se concluído. E ele, burro, ficara ali a torrar em Lisboa, a gastar uma fortuna em tipóias para o Largo de Santa Bárbara. Para quê? Para uma daquelas. Antes de ter trazido a Alfonsina. Que, verdade, verdade, enquanto estivesse em Lisboa, o romance era agradável, muito excitante, porque era muito completo. Havia o adultériozinho, o incestozinho. Mas aquele episódio agora estragava tudo. Não, realmente, o mais razoável era safar-se. A sua fortuna tinha sido feita com o negócio da borracha, no Alto Paraguai. A grandeza da especulação trouxera a formação de uma companhia com capitais brasileiros. Mas Basílio e alguns engenheiros franceses queriam resgatar as ações brasileiras, que eram um empecilho. Formar em Paris uma outra companhia e dar ao negócio um movimento mais ousado. Basílio partira para Lisboa, entender-se com alguns brasileiros e comprar as ações habilmente. A prolongação daquele incidente amoroso tornava-se uma perturbação na sua vida prática. E, agora que a aventura tomava um aspecto secante, convinha passar o pé. A porta abriu-se e o Visconde Reinaldo entrou, afogueado de lunetas azuis, furioso. Vinha de Benfica, morto, absolutamente morto com aquele calor de um país de negros. Tivera a estúpida ideia de ir visitar uma tia, que o fizera logo membro de uma associação para não sei que diabo de creche, e que lhe pregara moral. Também que ideia de colegial, ir visitar a tia. Porque realmente, se havia uma coisa que lhe causasse repugnância, eram as ternuras de família. E tu? Que queres tu? Eu vou-me meter num banho até ao jantar. Sabes o que me sucede? Disse Basílio erguendo-se. O quê? Imagina, o caso mais estúpido. O marido apanhou-te? Não, a criada. Shocking! Exclamou Reinaldo com nojo. Basílio contou miudamente o caso e cruzando os braços diante dele. E agora? Agora é safar-te. E levantou-se. Onde vais tu? Vou ao banho. Que esperasse, que diabo? Queria falar com ele. Não posso, exclamou Reinaldo com um egoísmo frenético. Vem tu cá abaixo. Posso perfeitamente conversar na água. Saiu, berrando por William, o seu criado inglês. Quando Basílio desceu aos banhos, Reinaldo, estirado com voluptuosidade na tina, de onde saía um forte cheiro de água de Luban, exclamou, deleitando-se no seu conforto. Então, cartinha apanhada nos papéis sujos. Não, Reinaldo, mas francamente estou embaraçado. Que achas tu que eu faça? As malas, menino. E sentado na tina, ensaboando devagar o seu corpo magro. Aí está o que é fazer amor às primas da patriarcal. Queimada! Oh, fez Basílio impaciente. Oh, quê? E coberto de flocos de espuma, com as mãos apoiadas ao rebordo de mármore da tina. Pois tu achas isso decente? Uma mulher que toma a cozinheira por confidente, que lhe está na mão, que perde a carta nos papéis sujos, que chora, que pede 200 mil réis, que se quer safar, e se ela é amante, e se ela é nada? Uma mulher que, como tu mesmo disseste, usa meias de tiara? Meu rico, é uma mulher deliciosa. O outro encolheu os ombros, descrente. Basílio deu logo as provas, descreveu belezas do corpo de Luísa, citou episódios lascivos. O teto e os tabiques, envernizados de branco, refletiam a luz com tons macios de leite. A exalação da água tépida aumentava o calor morno, e um cheiro fresco de sabão e água de Luban adoçava o ar. Bem, estás pelo beiço, resumiu Reinaldo com tédio, estirando-se. Basílio teve um movimento de ombros que repelia aquela suposição grotesca. Mas dize, então, queres ficar-lhe agarrada às saias ou queres embaraçar-te dela? Mas é verdade, venha à verdade. Eu, disse logo Basílio, chegando-se à tina baixo, se me pudesse desembaraçar decentemente... Oh, desgraçado, tens uma ocasião divina. Ela saiu como uma bicha, dizes tu. Bem, escreve-lhe uma carta, que vendo que ela deseja romper, não a queres importunar, e partes. Os teus negócios estão concluídos, não é verdade? Escusas de negar. O Lapierre disse-me que sim. Bem, então se é decente, manda fazer as malas e livra-te da sarna. E tomando a esponja, deixava cair grandes golpes de água pela cabeça, pelos ombros, soprando regalado na frescura aromática. Mas também, disse Basílio, deixá-la agora naquela atrapalhação com a criada. No fim, é minha prima. Reinaldo agitou os braços com hilaridade. Esse espírito de família é ótimo. Vai lá, idiota. Diz-lhe que és obrigada a partir os teus negócios, etc. E mete-lhe umas poucas de notas na mão. É brutal. É caro. Basílio disse então. Olha que também é uma dos diabos. A pobre rapariga apanhada pela criada. Reinaldo estirou-se mais e disse com júbilo. Estão a estas horas a esgadanharem-se uma à outra. Recostou-se numa beatitude. Quis saber as horas. Declarou que estava confortável, que se sentia feliz. Contanto que o John se não tivesse esquecido de frapar o champanhe. Basílio torcia o bigode, calado. Revia a sala de Luísa, de repes verdes, a figura horrível de Juliana, com a sua enorme cuia. Estariam com efeito a ralhar, a descompor-se? Que purice que era tudo aquilo! Positivamente, devia partir. Mas que pretexto lhe hei de eu dar para sair de Lisboa? Um telegrama. Não há nada como um telegrama. Telegrafa já ao teu homem em Paris, ao Labachardin, ou Labachardette, ou o que é, que te mande logo este despacho. Parta, negócios maus, etc. É o melhor. Vou fazê-lo, disse Basílio erguendo-se muito decidido. E partimos amanhã, gritou Reinaldo. Amanhã. Por Madrid? Por Madrid. Salero. Pôs-se de pé na tina, entusiasmado, a escorrer e com movimentos aduncos de magricela, saltou para fora. Embrulhou-se no roupão turco. O seu criado William entrou logo, subtilmente, ajoelhou-se, tomou-lhe um pé entre as mãos, secou-lhe com precauções, pôs-se respeitosamente a calçar-lhe a meia de seda preta, com ferradurinhas bordadas. Na manhã seguinte, um pouco antes do meio-dia, Joana veio bater discretamente à porta do quarto de Luísa e, com a voz baixa, desde o desmaio, falava-lhe sempre baixo, como a uma convalescente. Está ali o primo da senhora. Luísa ficou surpreendida. Estava ainda de robe de chambre e tinha os olhos vermelhos de chorar. pôs no instante um pouco de pó de arroz, alisou o cabelo, entrou na sala. Basílio, vestido de claro, sentara-se melancolicamente no mosto do piano. Trazia um ar grave e, sem transição, começou a dizer que, apesar de ela se ter zangado na véspera, ele considerava ainda tudo como dantes. Viera porque naquele momento não se podia separar sem algumas explicações, sobretudo sem resolver definitivamente o caso da carta, e com um gesto triste como contendo lágrimas. Porque eu vejo-me forçada a sair de Lisboa, minha querida. Luísa, sem olhar para ele, fez um sorriso mudo, muito desdenhoso. Basílio acrescentou logo. Por pouco tempo, naturalmente, 3 semanas, 1 mês, mas enfim, tenho de partir. Se fossem só os meus interesses, encolheu os ombros com desdém, mas são interesses de outros. E aqui está o que eu recebi esta manhã. Estendeu-lhe um telegrama. Ela conservou um momento sem o abrir. A sua mão fazia tremer o papel. Li, peço-te que leias. Para quê? Fez ela. Mas leu baixo. Venha, graves complicações, presença absolutamente necessária, parta já. Dobrou o papel, entregou-lho. E partes, hein? É forçoso. Quando? Esta noite. Luís ergueu-se bruscamente e estendendo-lhe a mão. Bem, adeus. Basílio murmurou. És cruel, Luísa. Não importa. Em todo o caso, há um negócio que é necessário terminar. Falaste à mulher? Está tudo arranjado, respondeu ela, franzindo a testa. Basílio tomou-lhe a mão e quase com solenidade. Minha filha, eu sei que és muito orgulhosa, mas peço-te que me digas a verdade. Eu não te quero deixar em dificuldades. Falaste-lhe? Ela retirou a mão e com uma impaciência crescente. Arranjou-se tudo, arranjou-se tudo. Basílio parecia muito embaraçado, estava mesmo um pouco pálido. Enfim, tirando uma carteira da algibeira, começou. Em todo o caso, é possível, é natural. Nós não sabemos com quem lidamos. É natural que haja outras exigências. Abriu a carteira, tomou um subscrito pequenino e cheio. Luísa seguia, fazendo-se vermelha, os movimentos de Basílio. Por isso, para que poderes entender melhor com ela, sempre me parece bom deixar-te algum dinheiro. Tu estás todo, exclamou ela. Mas... Tu queres dar-me dinheiro? A sua voz tremia. Mas enfim... Adeus! Ia sair da sala indignada. Luísa, por amor de Deus, tu não me compreendeste. Ela parou. Disse precipitadamente, como impaciente por acabar. Compreendi, Basílio. Obrigada. Mas não, não é necessário. Estou nervosa, é o que é. Não prolonguemos mais isto. Adeus. Mas sabes que volto dentro de 3 semanas. Bem, então nos juremos. Ele atraiu-a, deu-lhe um beijo na boca, encontrou os seus lábios passivos e inertes. Aquela frieza irritou-lhe a vaidade. Apertou-a contra o peito, disse-lhe baixo, pondo muita paixão na voz. Nem um beijo me queres dar? Nos olhos de Luísa passou um ligeiro clarão. Beijou-o rapidamente e recuando. Adeus. Basílio esteve um momento a olhá-la. Teve como um leve suspiro. Adeus. E da porta voltando-se com melancolia. Escreve-me ao menos. Sabes a minha morada. Rue de Saint-Florentin, 22. Luísa chegou-se à janela, viu acender o charuto na rua, falar ao cocheiro, saltar para o cupê, fechar com força a portinhola sem um olhar para as janelas. O trem rolou, era o número 10, nunca mais o veria. Tinham palpitado no mesmo amor, tinham cometido a mesma culpa. Ele partia alegre, levando as recordações romanescas da aventura. Ela ficava nas amarguras permanentes do erro. E assim era o mundo. Veio-lhe um sentimento pungente de solidão e de abandono. Estava só, e a vida aparecia-lhe como uma vasta planície desconhecida, coberta de densa noite e eriçada de perigos. Entrou no quarto devagar, foi-se deixar cair no sofá. Viu ao pé o saco de marroquim que preparara na véspera para fugir. Abriu-o, pôs-se a tirar lentamente os lenços, uma camisinha bordada. Encontrou a fotografia de Jorge. Ficou com ela na mão, contemplando o seu olhar leal, o seu sorriso bom. Não, não estava no mundo só. Tinha-o a ele. Amava-a aquele. Nunca a trairia. Nunca a abandonaria. E colando os beiços ao retrato, umedecendo-o de beijos convulsivos, atirou-se de bruços, lavada em lágrimas, dizendo: Perdoa-me, Jorge, meu Jorge, meu querido Jorge, Jorge da minha alma. Depois de jantar, Joana veio dizer-lhe timidamente: A senhora não lhe parece que seria bom ir saber da senhora Juliana? Mas onde quer você ir saber? Perguntou Luísa. Ela às vezes vai à casa de uma amiga, uma encolocadeira, para os lados do Carmo. Talvez lhe tivesse dado alguma. Esteja mal. Mas também não mandar recado desde ontem pela manhã, coisa assim. Eu poderia ir saber. Pois bem, vá, vá. Aquela desaparição brusca inquietava também Luísa. Onde estava? Que fazia? Parecia-lhe que alguma coisa se tramava em segredo, longe dela, que viria de repente estalar-lhe sobre a cabeça, terrivelmente. Anoiteceu, acendeu as velas. Tinha um certo medo de estar assim só, em casa, e passeando pelo quarto, pensava que àquela hora Basílio, em Santa Apolónia, comprava alegremente o seu bilhete, instalava-se no vagão, acendia o charuto, e daí a pouco, a máquina arquejando, levá-lo-ia para sempre. Porque não acreditava na demora de 3 semanas, 1 mês. Ia para sempre, safava-se. E apesar de o detestar, sentia que alguma coisa dentro em si se partia com aquela separação e sangrava dolorosamente. Eram quase 9 horas, quando a campainha retiniu com pressa. Julgou que seria Joana de volta. Foi abrir com um castiçal e recuou, vendo Juliana, amarela, muito alterada. A senhora faz favor de me dar uma palavra? Entrou no quarto atrás de Luísa e imediatamente rompeu, gritando furiosa. Então a senhora imagina que isto há de ficar assim? A senhora imagina que por seu amante se safar isto há de ficar assim? Que é, mulher? Fez Luísa petrificada. Se a senhora pensa que por seu amante se safar isto há de ficar em nada, berrou. Oh, mulher, por amor de Deus! A sua voz tinha tanta angústia que Juliana calou-se. Mas depois de um momento mais baixo. A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era. Queria pedir ao primo da senhora que me ajudasse. Estou cansada de trabalhar e quero o meu descanso. Não ia fazer escândalo. O que desejava é que ele me ajudasse. Mandei ao hotel esta tarde. O primo da senhora tinha de ser furado. Tinha ido para os lados dos Olivais, para o inferno. E o criado ia à noite com as malas. Mas a senhora pensa que me logram? E retomada pela sua cólera, batendo com o punho furiosamente na mesa. Raios me partam se não houver uma desgraça nesta casa que há de ser falada em Portugal. Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? Disse Luísa erguendo-se direita diante dela. Juliana ficou um momento interdita. A senhora, ou me dá 600 mil réis, ou eu não largo os papéis, respondeu, impertigando-se. 600 mil réis. Onde quer você que eu vá buscar 600 mil réis? Ao inferno, gritou Juliana. Ou me dá 600 mil réis, ou tão certo como eu estar aqui, o seu marido há de ler as cartas. Luísa deixou-se cair numa cadeira, aniquilada. Que fiz eu para isto, meu Deus? Que fiz para isto? Juliana plantou-se-lhe diante, muito insolente. A senhora diz bem, sou uma ladra. É verdade, apanhei a carta no cisco, tirei as outras do gavetão. É verdade. E foi para isto, para me pagarem. E traçando, destraçando o xal numa excitação frenética. Não, que a minha vez havia de chegar. Tenho sofrido muito, estou farta. Vá buscar o dinheiro onde quiser, nem 5 réis de menos. Tenho passado anos e anos a ralar-me, para ganhar meia moeda por mês. Estafo-me a trabalhar, de madrugada até à noite, enquanto a senhora está de panria. É que eu levanto-me às 6 horas da manhã, e é logo engraxar, varrer, arrumar, labutar. E a senhora está muito regalada em val de lençóis, sem cuidados nem canseiras. Há um mês que me ergo com o dia, para meter em goma, para passar, engomar. A senhora suja, quer ir ver quem lhe apetece, aparecer-lhe com talufarias por baixo, e cá está a negra, com a pontada no coração, a matar-se com o ferro na mão. E a senhora são passeios, tipóias, guascidas, tudo o que lhe apetece. E a negra? A negra a esfalfar-se. Luísa, quebrada, sem força de responder, encolhia-se sob aquela cólera como um pássaro sob um chuveiro. Juliana ia-se exaltando com a mesma violência da sua voz. E as lembranças das fadigas, das humilhações, vinham aquear-lhe a raiva, como achas de uma fogueira. Pois que lhe parece? Exclamava. Não, que eu como os restos, e a senhora os bons bocados. Depois de trabalhar todo o dia, se quer uma gota de vinho, quem o dá? Tenho de o comprar. A senhora já foi ao meu quarto. É uma enxovia. A percevejada é tanta que tenho de dormir quase vestida. E a senhora se sente uma mordedura? Tenho a negra de desaparafusar a cama e de acatar frincha por frincha uma criada. A criada é o animal. Trabalha, se podes, se não, rua, para o hospital. Mas chegou-me a minha vez. E dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. Quem manda agora sou eu. Luísa soluçava baixo. A senhora chora? Também eu tenho chorado muita lágrima. Ai, eu não lhe quero mal, minha senhora. Certamente que não. Que se divirta, que goze, que goze. O que quero é o meu dinheiro. O que quero é o meu dinheiro aqui escarrado. Ou o papel há de ser falado. Ainda este teto me racha se eu não for mostrar a carta ao seu homem, aos seus amigos, à vizinhança toda, que há de andar arrastada pelas ruas da amargura. Calou-se, exausta, e com a voz entrecortada de cansaços. Mas dê-me, senhor, o meu dinheiro, o meu rico dinheiro, e aqui tenho os papéis. E o que lá vai, e até lhe levo outras. Mas o meu dinheiro para aqui. E também lhe digo que morta seja eu neste instante com um raio, se depois de eu receber o meu dinheiro, esta boca se torna a abrir. E deu uma palmada na boca. Luísa erguera-se devagar, muito branca. Pois bem, disse quase no murmúrio, eu lhe arranjarei o dinheiro. Espero uns dias. Fez-se um silêncio, que depois do ruído parecia muito profundo. E tudo no quarto como que se tornara mais imóvel. Apenas o relógio batia o seu tic-tac e duas velas sobre o tocador, consumindo-se, davam uma luz avermelhada e direita. Juliana tomou a sombrinha, traçou o xale e depois de fitar Luísa um momento. Bem, minha senhora, disse muito seca. Voltou às costas, saiu. Luísa sentiu-a bater a cancela com força. Que expiação, santo Deus! Exclamou, caindo numa cadeira banhada de novo em lágrimas. Eram quase 10 horas quando Joana voltou. Não pude saber nada, minha senhora. Nem com cadeira ninguém sabe dela. Bem, traga a lamparina. E Joana, ao despir-se no seu quarto, rosnava consigo. A mulher tem arranjo. Está metida por aí com algum sucio. Que noite para Luísa! A cada momento acordava num sobressalto. Abriu os olhos na penumbra do quarto e caía-lhe logo na alma, como uma punhalada, aquele cuidado pungente. Que havia de fazer? Como havia de arranjar dinheiro? 600 mil réis. As suas joias valiam talvez 200 mil réis. Mas depois, que diria Jorge? Tinha as pratas, mas era o mesmo. A noite estava quente. E na sua inquietação, a roupa escorregara, apenas lhe restava o lençol sobre o corpo. Às vezes, a fadiga readormecia num sono superficial, cortado de sonhos muito vivos. Via montões de libras reluzirem vagamente, maços de notas agitarem-se brandamente no ar. Erguia-se, saltava para as agarrar, mas as libras começavam a rolar, como infinitas rodinhas sobre um chão liso. E as notas desapareciam, voando muito leves, com um frêmito de asas irónicas. Ou então, era alguém que entrava na sala, curvava-se respeitosamente e começava a tirar do chapéu, a deixar-lhe cair no regaço, libras, moedas de 5 mil réis, peças, muitas, muitas, profusamente. Não conhecia o homem, tinha um chinó vermelho e uma pera impudente. Seria o diabo? Que lhe importava? Estava rica, estava salva. Punha-se a chamar, a gritar por Juliana, a correr atrás dela por um corredor que não findava e que começava a estreitar-se, até que era como uma fenda por onde ela se arrastava de esguelha, respirando mal e apertando sempre contra si um montão de libras que lhe punham frialdades de metal sobre a pele nua do peito. Acordava assustada, e o contraste da sua miséria real com aquelas riquezas do sonho era como um acréscimo da amargura. Quem lhe poderia valer? Sebastião? Sebastião era rico, era bom. Mas mandá-lo chamar e dizer-lhe ela, Luísa, mulher de Jorge, empreste-me 600.000 réis. Para quê, minha senhora? E podia lá responder. Para resgatar umas cartas que escrevi ao meu amante. Era lá possível. Não, estava perdida. Restava-lhe ir para um convento. A cada momento, voltava ao travesseirinho que lhe escaldava o rosto. Atirou a touca. Os seus longos cabelos soltaram-se, prendeu-os ao acaso com um gancho e, de costas, com a cabeça sobre os braços nus, pensava amargamente no romance de todo aquele verão, a chegada de Basílio, o passeio ao Campo Grande, a primeira visita ao paraíso. Onde iria ele, aquele infame? Dormindo tranquilamente nas almofadas do vagão. E ela ali, na agonia. Atirou o lençol, abafava, e descoberta, mal se distinguia da alvura da roupa. Adormeceu quando a madrugada rompia. Acordou tarde, sucumbida, mas logo na sala de jantar, a beleza da manhã gloriosa reanimou-a. O sol entrava abundantemente e radioso pela janela aberta. Os canários faziam um concerto. Da forja ao pé saía um martelar jovial, e o largo azul vigoroso levantava as almas. Aquela alegria das coisas deu-lhe como uma coragem inesperada. Não sabia de abandonar a uma desesperança inerte. Que diabo! Devia lutar! Vieram-lhe esperanças, então. Sebastião era bom. Leopoldina tinha expedientes. Havia outras possibilidades. O acaso mesmo. E tudo isto podia, em definitiva, formar 600.000 réis, salvá-la. Juliana desapareceria. Jorge voltaria. E alvoraçada, via perspectivas de felicidades possíveis reluzirem, no futuro, deliciosamente. Ao meio-dia, veio o criadito de Sebastião. O senhor tinha chegado da Almada, desejava saber como a senhora estava. Correu ela mesma à porta, que pedia ao senhor Sebastião que viesse logo que pudesse. Acabou-se, sentia-se resoluta, ia falar a Sebastião. No fim, era o que lhe restava, contar ela tudo a Sebastião. Ou que a outra contasse tudo a seu marido. Impossível hesitar. E depois podia atenuar, dizendo que fora só uma correspondência platónica. A partida de Basílio, além disso, fazia daquele erro um fato passado, quase antigo. E Sebastião era tão amigo dela. Veio, era uma hora. Luísa, que estava no quarto, sentiu-o entrar. E só o som dos seus passos grossos no tapete da sala deu-lhe uma timidez. Quase um terror. Parecia-lhe agora muito difícil, terrível de dizer, preparar a frases, explicações, uma história de galanteio, de cartas trocadas, e estava com a mão no fecho da porta a tremer. Tinha medo dele. Ouvia-o passear pela sala, e receando que a impaciência lhe desse mau humor, entrou. Afigurou-se-lhe mais alto, mais digno. Nunca o seu olhar lhe parecera tão reto e a sua barba tão séria. Então, o que é? Precisa alguma coisa? Perguntou-lhe ele, depois das primeiras palavras sobre a Almada, sobre o tempo. Luísa teve uma cobardia indominável, respondeu logo. É por causa de Jorge. Aposto que não lhe tem escrito. Não. Esteve muito tempo sem me escrever também, e rindo. Mas hoje recebi duas cartas por atacado. Procurou-as entre outros papéis que tirou da algibeira. Luísa fora sentar-se no sofá. Olhava-o com o coração aos pulos e as suas unhas impacientes raspavam devagarinho o estofo. É verdade, dizia Sebastião, revolvendo o maço de papéis. Recebi duas. Fala em voltar. Diz que está muito secado. E estendendo uma carta a Luísa, pode ver. Luísa desdobrara e começava a ler. Mas Sebastião, estendendo a mão precipitadamente. Perdão, não é essa. Não, deixe ver. Não diz nada, são negócios. Não, quero ver. Sebastião, sentado à beira da cadeira, coçava a barba, olhando-a muito contrariado. E Luísa, de repente, franzia a testa. O quê? A leitura espalhava-lhe no rosto uma surpresa irritada. Realmente? São tolices, murmurava Sebastião muito vermelho. Luísa pôs-se então a ler, alto, devagar. Sabrás, amigo Sebastião, que fiz aqui uma conquista. Não é o que se pode chamar uma princesa, porque é nem mais nem menos que a mulher do estanqueiro. Parece estar abrasada no mais impuro fogo por este seu criado. Deus me perdoou, mas desconfio até que me leva apenas um vintém pelos charutos de pataco, fazendo assim ao esposo, o digno Carlos, a dupla partida de lhe arruinar a felicidade e a tenda. Que graça! Murmurou Luísa furiosa. Receio muito que se repita comigo o caso bíblico da mulher de Potifar. Acredita que há um certo mérito em lhe resistir, porque a mulher estanqueira, como é lindíssima. E tenho medo que suceda algum fracasso à minha pobre virtude. Luísa interrompeu-se e olhou Sebastião com um olhar terrível. São brincadeiras, balbuciou ele. Ela seguiu lendo. Olha, se a Luísa soubesse desta aventura... De resto, o meu sucesso não para aqui. A mulher do delegado faz-me os olhos dos diabos. É de Lisboa, de uma gente gamacho que parece que mora para Belém. Conheces? E dá azares de morrer de tédio na tristeza provinciana da localidade. Deu uma soirée em minha honra. E em minha honra, creio também, decotou-se muito bonito colo. Luísa fez de escarlate. E uma queda do diabo. Está tudo, exclamou ela. E aqui tens o teu amigo feito num Dom Juan do Alentejo. E deixando um rasto de chamas sentimentais por essa província fora. O Pimentel recomenda-se. Luísa ainda leu baixo algumas linhas e erguendo-se bruscamente dando a carta a Sebastião. Muito bem, diverte-se, disse com uma voz sibilante. São lá coisas que se tomem a sério. Não deve tomar a sério. Eu, exclamou ela, acho muito natural até. Sentou-se, começou com volubilidade a falar de outras coisas, de Dona Felicidade, de Julião. Trabalha muito agora para o concurso, disse Sebastião. Quem não tenho visto é o conselheiro. Mas quem é essa gente gamacho de Belém? Sebastião encolheu os ombros e com um ar quase repreensivo. Ora, realmente tomou a sério. Luísa interrompeu. Ah, sabe, meu primo Basílio partiu. Sebastião teve um alvoroço de alegria. Sim, foi para Paris, não creio que volte. E depois de uma pausa, parecendo ter esquecido Jorge e a carta. Só em Paris está bem, estava no ar para partir, acrescentou com pacadinhas leves nas pregas do vestido. Precisava casar aquele rapaz. Para assentar, disse Sebastião. Mas Luísa não acreditava que um homem que gostava tanto de viagens, de cavalos, de aventuras, pudesse dar um bom marido. Sebastião era da opinião que às vezes sossegavam e eram homens de família. Tenho mais experiência, disse. Mas um fundo leviano, observou ela. E depois destas palavras vagas, calaram-se com embaraço. E eu a falar a verdade, disse então Luísa. Estimei que meu primo partisse. Como tinha havido essas tolices na vizinhança? Ultimamente mesmo quase o não vi. Esteve aí ontem, veio despedir-se. Fiquei surpreendida. Estava tornando impossível a história de um galanteio platónico, cartas trocadas. Mas um sentimento mais forte que ela impelia a atenuar, a distanciar as suas relações com Basílio. Acrescentou mesmo. Eu sou amiga dele, mas somos muito diferentes. Basílio é egoísta. Pouco afeiçoado. De resto, a nossa intimidade nunca foi grande. Calou-se bruscamente. Sentiu que se enterrava. Sebastião lembrava-se ouvir-lhe dizer que tinham sido criados ambos de pequenos. Mas, enfim, aquela maneira de falar do primo parecia-lhe a prova maior de que não houvera nada. Quase se queria mal pelas dúvidas que tivera, tão injustas. E volta? Perguntou. Não me disse, mas não creio. Encepilhando em Paris. E com a ideia da carta, de repente. Então o Sebastião é confidente de Jorge. Ele riu. Oh, minha senhora, pois acredita. E a mim, quando me escreve, que se aborrece, que está só, que não suporta o Alentejo. mas vendo Sebastião olhar o relógio. O quê? Já? É cedo. Tinha de estar na baixa antes das 3, disse ele. Luísa quis retê-lo. Não sabia para quê, porque a cada momento sentia a sua resolução diminuir, desaparecer como a água de um rio que se absorve no seu leito. Pôs-se a falar-lhe das obras da Almada. Sebastião começara-as pensando que 200 ou 300 mil réis faziam as restaurações necessárias. Mas depois, umas coisas tinham trazido outras e, dizia, está-se-me tornando um sorvedouro. Luísa riu forçadamente. Ora, quando se é proprietário rico... Isso sim, parece que não é nada, mas uma pintura numa porta, uma janela nova, uma sala forrada de papel, um soalho, e isto e aquilo, e lá se vão 800 mil réis. Enfim, levantou-se e despediu-se. Eu espero que aquele vadio se não demore muito. Se a estanqueira der licença... Ficou a passear na sala, nervosa com aquela ideia. Deixar-se namorar pela estanqueira e a mulher do delegado e as outras. De certo, tinha confiança nele, mas os homens... De repente, representou-se-lhe a estanqueira prendendo-o nos braços de trás do balcão. O Jorge beijando-o, em alguma entrevista de noite, o colo bonito da mulher do delegado. E tumultuosamente apareceram-lhe todas as razões que provavam irrecusavelmente a traição de Jorge. Estava há 2 meses fora. Sentia-se cansado da sua viuvez. Encontrava uma mulher bonita. Tomava aquilo como um prazer passageiro, sem importância. Que infame! Resolveu escrever-lhe uma carta digna e ofendida. Que viesse imediatamente ou que partia ela. Entrou no quarto muito excitada. A fotografia de Jorge, que ela tirara na véspera do saco de marroquim, ficara no tocador. Pôs-se a olhá-la. Não admirava que o namorassem. Era bonito, era amável. Veio-lhe uma onda de ciúme que lhe obscureceu o olhar. Se ela enganasse, se tivesse a certeza da mais pequena coisa, separava-se, recolhia-se a um convento, morria de certo, matava-o. Minha senhora, veio dizer Joana, é um galego com esta carta, está à espera da resposta. Que espanto, era de Juliana. Escrita em papel pautado, numa letra medonha e riçada de erros de ortografia, dizia: Minha senhora, pensei que fui imprudente, o que a senhora deve atribuir tanto à minha desgraça como à falta de saúde, o que às vezes faz que se tenham gênios repentinos. Mas se a senhora quer que eu volte e faça o serviço como dantes, ao qual creio que a senhora não pode opor-se, terei muito gosto em ser agradável, na certeza que nunca mais te falará em tal... Até que a senhora queira e cumpra o que prometeu. Prometo fazer o meu serviço e desejo que a senhora esteja por isto, pois dê para bem de todos. Pois que foi gênio e, naturalmente, todos têm os seus repentes e com isto não canso mais e sou, serva muito obediente, a criada Juliana Conselho Tavira. Ficou com a carta na mão, sem resolução. A sua primeira vontade foi dizer não. Tornar a recebê-la, vê-la com a sua face horrível, a cuia enorme. Saber que ela tinha no bolso a sua carta, a sua desonra, e chamá-la, pedir-lhe água, a lamparina, ser servida por ela, não. Mas veio-lhe um terror. Se recusasse, irritava a criatura. Deus sabe o que faria. Estava nas mãos dela, devia passar por tudo. Era o seu castigo. Hesitou ainda um momento. Que sim, que venha, é a resposta. Juliana veio com efeito às 8 horas. Subiu o pé ante pé para o sótão, pôs o fato de casa e as chinelas e desceu para o quarto dos engomados, onde Joana, sentada num tapete, costurava à luz de petróleo. Joana, muito curiosa, acabrunhou-a logo de perguntas. Onde estivera? O que tinha acontecido? Por que não dera notícias? Juliana contou que fora a uma visita a uma amiga à calçada do Marquês de Abrantes e que, de repente, lhe deram um flato e a dor. Não quis mandar dizer, porque imaginara que poderia vir. Mas qual? Estivera dia e meio de cama. Quis saber, então, o que tinha feito a senhora, se saíra, quem estivera. A senhora tem andado a moda incomodada, disse Joana. É do tempo, observou Juliana. Tinha trazido a sua costura. E ambas caladas continuaram o serão. Às 10 horas, Luísa ouviu bater devagarinho à porta do quarto. Era ela, de certo. Entre! A voz de Juliana disse muito naturalmente. Está o chá na mesa. Mas Luísa não se decidia a ir à sala, com medo, horror de a ver. Deu voltas no quarto, demorou-se. Foi, enfim, toda trêmula. Juliana vinha justamente no corredor. Encolheu-se contra a parede, com respeito, disse. Quer que vá pôr a lamparina, minha senhora? Luísa fez que sim com a cabeça, sem a olhar. Quando voltou ao quarto, Juliana encheu o jarro e, depois de ter aberto a cama, cerrado as portas, quase em pontas de pés. A senhora não precisa mais nada? Perguntou. Não. Muito boa noite, minha senhora. E não houve outra palavra mais. Parece um sonho, pensava Luísa, ao despir-se melancolicamente. Esta criatura, com as minhas cartas, instalada em minha casa para me torturar, para me roubar. Como se achava ela, Luísa, naquela situação? Nem sabia. As coisas tinham vindo tão bruscamente, com a precipitação furiosa de uma borrasca que estala. Não tivera tempo de raciocinar, de se defender, fora embrulhada. E ali estava, quase sem dar fé, na sua casa, sob dominação da sua criada. Ah, se tivesse falado a Sebastião! Tinha agora o dinheiro, de certo, notas, ouro. Com que frenesilho arremessaria, expulsaria, e a arca, e os trapos, e a cuia. Jurou a si própria falar a Sebastião, dizer tudo. Iria mesmo à casa dele, para o impressionar mais. Daí a pouco, quebrada da agitação do dia, adormecera. E sonhava que um estranho pássaro negro lhe entrara no quarto fazendo uma ventania com as suas asas pretas de morcego. Era Juliana. Corria aterrada ao escritório gritando «Jorge!», mas não via nem livros, nem estante, nem mesa. Havia uma armação relos de loja de tabaco e, por trás do balcão, Jorge acariciava sobre os joelhos uma bela mulher de formas robustas em camisa de estopa, que perguntava com uma voz desfalecida de voluptuosidade e os olhos afogados em paixão. Brejeiros ou de chabregas? Fugia então da casa indignada e, através de sucessos confusos, via-se ao lado de Basílio, numa rua sem fim, onde os palácios tinham fachadas de catedrais e as carruagens rolavam ricamente com uma popa de cortejo. Contava soluçando a Basílio a traição de Jorge. E Basílio, saltitando em volta dela, com requebros de palhaço, replicava uma viola e cantava. Escrevi uma carta a Cupido, a mandar-lhe perguntar se um coração ofendido tem obrigação de amar. Não tem, ganhia a voz de Ernestino, brandindo triunfante um rolo de papel. E tudo se obscurecia de repente, nos largos voos circulares que fazia Juliana com as suas asas de morcego. Fim do capítulo 8.